Não me ama, vem dizer, não vá. Você curtiu o som do Lucas Camargo, Liberta Meu Coração? Também curtiu aqui Calcinha Preta, Flores, Versos e Poemas. A gente começou esse bloco com Luanzinho, Bastação Amiguinho, Não Te Tenho. Daqui a pouco nós estaremos em contato com os nossos toda a equipe de jornalismo da Mega FM. Estarão, é claro, trazendo informações sobre hoje, nessa tarde, a maioria das cidades, é claro, fazendo então a cerimônia de posse dos prefeitos e prefeitas eleitos para essa gestão de agora, a partir de agora, 2025. Nós estaremos com Sidney Souza lá em Canindé do São Francisco, teremos Igor Trindade em Pacatuba, Tão Marques em Cumbi, Cláudio Saviano diretamente daqui de Capela, Luiz Ruzel lá em Dores, Alan Verona em Siriri, Dionísio Santana lá em Santa Rosa de Lima e Antero Alves em Aracaju. É claro, agradecendo a todos vocês pela audiência. Hoje, dia 1º de janeiro de 2025, aquele jeito, já naquele clima de verão, né? vem muito mais por aí. A Mega tá preparando daquele jeito que você gosta, beleza? Aí, Vitor Fernandes, pra você, eu tô carente. Mega 2h54. Faz um homem chorar, feito criança, com medo da escuridão. Eu tô com frio, vem me aquecer. Estou sozinho, não aguento a solidão. Tô com saudades, por favor, volte pra mim. Amor, não me deixe assim. Amor, não me deixe assim. Eu tô carente, eu tô. Não aguenta a solidão. Tô com saudades, por favor, volte pra mim. Amor, não me deixa assim. Amor, é você, vai vindo, vai vindo. Eu tô carente, eu tô. Quem tá do meu lado? Quanto mais eu saio e conheço. feliz menos eu. Simone Mendes, Dois Tristes. A gente volta já já com muito mais Mega Tarde. Sua imagem pode se tornar uma experiência incrível. Com a Sambu Marketing e Publicidade, fale com a Mega FM via Mega Zap, que a Mega te coloca em contato direto com a agência mais moderna do mercado. Sambu Marketing e Publicidade. Olá, amigos ouvintes da Mega FM. Eu sou o professor Alberto. Se você está doente, está sofrendo, perdeu seu grande amor, está dentro do vício da embriaguez, outros vícios qualquer, pare agora mesmo de sofrer. Ouçam o programa Os Astros em Sua Vida, com o professor Alberto, Madame Rosana e Madame Aparecida. Aqui, na Mega FM, 101,5. De segunda a sexta, das 5h20 às 5h50 da manhã. Telefone zap para contato direto conosco, 799-9191-8161. Beber água é o melhor pra me hidratar. Ligue para o Disque Peça Água São Cristóvão. O almoço tô com sede, traz a queridinha. Já pegou a visão e trouxe a amarelinha. Beba água da sua terra e traga com você. Toma, toma, toma, toma, peça queridinha. Escolha a melhor, escolha a amarelinha. Toma, toma, toma, toma, peça queridinha. Escolha a melhor, escolha a amarelinha. Fala galera, aqui é o Washington da Mega FM. E a emoção tá batendo forte, hein? É com o coração transbordando, alegria que a gente comemora um ano desse projeto, dessa obra que a gente ama. E em breve será um ano da Mega no ar. Parece que foi ontem que a gente começou essa jornada, não é? E que jornada! Quanta música, quanta energia, quanta troca. Cada um de vocês ouvintes faz parte dessa história. E é por vocês que a gente coloca o coração naquilo que faz. A gente sabe que nem tudo foi fácil, mas com a força de vocês a gente superou cada obstáculo, cada desafio. E agora a gente tá aqui mais forte do que nunca, pronto para encarar o ano que vem. E por falar em encarar, se preparem porque 2025 vai ser um ano de virada radical. A gente tá cheio de novidades, de projetos, de ideias para fazer a Mega FM bombar ainda mais. Podem esperar surpresas incríveis, programas ainda mais irados e, claro, muita música boa pra gente curtir junto. Agradeço de coração a cada um de vocês que fazem parte dessa família. Obrigado pela audiência, pela confiança e pelo carinho. Vocês são a nossa maior motivação. E para finalizar, com energia lá em cima e a certeza que, de que o futuro da Mega FM será ainda mais brilhante, eu grito bem alto. Empurra Mega! Empurra Mega! Final de ano é na Fluxo Man, no calçadão do Banco do Brasil em Capela. A Fluxo Man tem roupas para o homem moderno e elegante que gosta de andar na moda. Você vai encontrar calçados, bermudas, camisas, bolsas, carteiras, bonés e muito mais. Na Fluxo Man em Capela, você ganha descontos especiais nas compras à vista. Fluxo Man, no calçadão do Banco do Brasil em Capela. Siga nosso Instagram, @FluxoMan. Desejamos aos clientes e amigos um Feliz Natal e próspero ano novo. Quando bater aquela fome, a Churrascaria Aliança tem o melhor sabor da comida caseira. Self-service, churrasco todos os dias e os melhores pratos da comida nordestina. Churrascaria Aliança em Capela, Rua da Palmeira, em frente ao INSS 1608. Na Churrascaria Aliança, todos os sábados, venha se deliciar com a nossa tradicional feijoada e aos domingos, aquela saborosa galinha de capoeira. Churrascaria Aliança, Fone Zap 99899-4452. Meus amigos e amigas do Lens, quero começar agradecendo do fundo do meu coração por mais uma vez confiar em mim. Essa reeleição como vereador é mais do que um reconhecimento do meu trabalho e a certeza de que estamos juntos na luta pelo melhor para a nossa cidade. Como presidente da Câmara, sempre estive à disposição de vocês, trabalhando incansavelmente pelo bem-estar de cada família do Lens. E pode ter certeza, continuarei assim, firme, comprometido e sempre de portas abertas para ouvir, ajudar e buscar soluções. Nossa Senhora das Dores é a nossa casa, é o meu compromisso com o futuro de cada um que vive aqui. Juntos podemos superar desafios, construir uma cidade cada vez melhor e quero reforçar que vocês podem contar comigo hoje e sempre. Aproveito para desejar um Natal cheio de paz, alegria, união para todas as famílias da nossa terra. Que o novo ano nos traga ainda mais conquistas e motivos para celebrarmos juntos. Muito obrigado, Dores. Contem comigo porque eu conto com vocês. Toninho de Jaime, seu vereador e seu amigo. Na hora de construir ou reformar, Sedex do Cimento é o seu lugar. Temos o cimento mais barato do Vale do Coatinguiba. Areia, brita, arenoso, bloco, seixo e muito mais. No Sedex do Cimento é assim. Pediu? Chegou! Agora em novo endereço. Rua Benjamin Constante, em frente à pastelaria do seu Rosalvo. Antiga oficina Manolina. Fone Zap 996496436. Organização Marquinhos do Sedex. Sidney Gás, domingo a domingo, inclusive feriados, aberto das 6 da manhã até as 9 da noite. Aceitamos todos os cartões, inclusive o Pix. Aqui é assim, ligou, pediu, chegou, 799-9654-7967, 799-9654-7967. Trabalhamos com o gás butano, o Pratinha, aqui em Capela. Eu sou Igor Trindade, editor-chefe do Portal 79 e comentarista político da Mega FM. Quero desejar a você um Natal cheio de amor e harmonia. Agradeço pela sua companhia aqui na Mega FM 101,5 e espero estar com você em mais um ano de muitas conquistas. Boas festas e feliz 2025! A Magna TI é a maior empresa de locação de computadores de alta performance do mercado. Especializada em agências, hospitais ou empresas que precisam de computadores com configurações especiais de alta performance. A Mega te coloca em contato direto com a Magna e você se surpreenderá. Os supercomputadores da Mega são da Magna TI e aqui bomba. Depósito de bebidas dos baianos. Bebidas em geral, carvão, gelo, energético, aquela cerveja gelada. Vendemos o atacado e varejo. Tudo para sua confraternização e festa você vai encontrar no Depósito dos Baianos. E nas compras acima de R$50, você vai concorrer a uma caixa de 600 e um panetone. Depósito de bebidas dos baianos. Em Capela, na Rua da Palmeira, 1872. Fone Zap 996930475. Organização Valdízia e Baiano. Para construir e reformar com economia e segurança, é na Madeireira e Material de Construção Lima. Em Carmópolis, temos tudo o que você precisa, do início ao acabamento da sua obra: blocos, telhas, ferragens, madeira de qualidade, material elétrico, pisos, porcelanato, uma grande variedade de tintas e muito mais. O nosso propósito é realizar o seu sonho. Vem pra Madeireira e Material de Construção Lima, na Rua Glau Peixoto, número 77, no Conjunto Valadares, em Carmópolis. Telefone 799-9981-8235. Homem moderno, é hora de elevar o seu estilo na 3M. Você encontra roupas masculinas que unem conforto, estilo e preço que cabe no seu bolso. Cada peça é escolhida com bom gosto para você ser referência na região. Não é só roupa, é a sua identidade. 3M, o melhor da moda masculina, feito para você. A loja que é referência em moda masculina em Dores e região. Fone Zap 799-981-2333. O nosso Insta, @loja3M. Rua Gildo Lima Souza, 151, Nossa Senhora das Dores, em frente à Caixa Econômica. 3M, estilo e conforto para o homem moderno. Rádio Mega FM 101,5 da 574-101.5 MHz é a rádio que eu sempre quis. Empurra, Mega! Boa tarde pra você, Mega Tarde! Hoje, super Mega Tarde especial. Aqui no Comando André Melo, vamos juntos até às 6. Muita alegria, muita música. 91384868, vamos juntos. Aqui na maior companhia, André Melo, vamos juntos. Eu já começo essa tarde aqui com essa daqui, ó. Pra gente relembrar. Ele que tá vindo de carreira solo agora, Tony Salles no som da Mega. Eu levo, eu arrasto aquele medley que a gente gosta. Já no clima de carnaval, ó. Resistir pode chorar. Mega FM 3:10. A batida é de arrepiar. Embole, vem cair nessa folia. Pois o raga tá passando.